2220. Mas 970 prossegue para mais uma nova aproximação NDB ou prossegue o VOR? Vou tentar o VOR, será o 970. Afirmativo, então aguarde o final do procedimento VOR e Delta Mike X Zulu, será o 970. Avistado por autorizado 050 graus, 5 nós, pista molhada. Avistou. Ok, por autorizado, pista molhada 050 graus, 5 nós, viu? Sim, viu, 050, por autorizado. Canal 9970, curva à direita, vou ir na proa 280. Direita 280. 53, autorizado, alinhar e manter 10. Alinhar e manter 10, tá 3. No solo do no meia, desde táxi à direita, táxi alfa, quilo para o passo 3. Avistou com 600 pés do rio? A 970 desça para 2 mil pés, PNH 1014. Para 2 mil, 0153, decolagem autorizada, pista 10, 050 graus, 59. Livre decolagem, 03, 9970, curva à direita na proa 360, limite radial 278 de Salvador. 360, Dael. 3153, bom dia, contato radar, suba via Dael para o nível 360. Via Dael 360, será 3153. Complete, curva direita na proa 050, prezado sinal do procedimento VOR, reporte estabilizado na radial 278 de Salvador. Tráfego Salvador, bom dia, no 093, posição 5 tem aquilo, autorização com fim. Autorizado com fins 360, nível da coluna 0, curva direita, saída árvore 1 na leste, pode voar direto nítido, Lampedusa 21 na aerovia. Controle, 1208, aciona 5011 no transponder. 360, autorizado com fins da coluna 0, curva direita, perfil da árvore 1, transição elétrica 208, após direto nítido, Lampedusa 21, 208, construção vazão. 509 no transponder, voo no 093. Voo no 093, procedimento correto, pronto, pushback, funcionamento. Salvador, usa 3597 para pushback acionamento no 07. Autorizado, seu contato. Autorizado, pushback acionamento, suporte para o SAC, usa 3. Informe avistando. Comandante. Câmera 2, 1-8, decimal 95. 2-9-0, federal 997, final, Federal 9970, continue com aproximação, reporte visual com campo. Chame a torre 1-8-9-5. Guarda para o Adileira, está direto no centro. Confirme. Na pro Adileira, está direto no centro. Afirmativo. 01, tô pronto para pushback. 9. Quadro 201, aguarde. Aguarda, quadro 201. Não, 970, avistado, tudo autorizado, posição 0, vento 050 graus, 59, pista molhada. Mandou, mandou 6225 da Oxené, agora pushback acionamento. 6225, aguarde. Geral 9970, no solo 24, ligue táxi à direita, 121, décimo 9, solo. Direito 2, vamos lá, obrigado. Está pronto para o táxi, estamos com o táxi de sua moto, 3 horas e 40, alterna. 3597, autorizado táxi, fate 1, no táxi Índia. Vamos para no 0, torre 1895, ajuste no 0, no 4. 9970, bom dia, prossegue Alfa, Kilo, parte 3, posição 5 Lima. Fica atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, parte 3, 5 Lima, é a posição. Será o 9970, será a Chanel 6225 autorizado, por tiver acionamento, seu pronto táxi. 6225. Azul 4201, após a passagem de avôs da torre, retaguarda, autorizado, por tiver acionamento, seu pronto para o táxi. Após a passagem de avôs, autorizado, por tiver acionamento, azul 4201. Zona 53, passa nível 170, chame Recife, frequência 125, decimal 1, antena 12835. Recife 251, 2835, Santelha Zona 53, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, passarinho de 2229, relação Kilo. Passarinho 2299, fui direto Sierra Vitor 368, guarde pronto procedimento RNAV, chame no ideal de descida. Poxa, 368, RNAV para 10, está no ponto ideal, já. Mantenha 4 mil pés, que não é 0-1-3. Descendo e baterá 4 mil pés. Autorizado a alinhar e decolar, piso no zero, variável com 059. Pista molhada. Autorizado a alinhar e decolar, dá 1 no zero, em suas condições, o tráfego de 5 no zero. Protáxi 6225 da Oxené, temos 117 a bordo, 3 horas alternando Goiânia. Oxené 6225, autorizado táxi até através da posição 05. Até através do 05 e após para no 050. 5225 da Oxané. Gente, 6225, seguirá o Embraer Azul, via Pati 1, até tá em dia ponto 090, torre 1895, hoje destino 04. Gente, do Azul então, segue mesmo, ponto 395, ponto 06225. Alagoinhas, 367, 5000, do 649. Os 3-1, não chamei o controle, frequência no 20.8. 1208, TAM 3597, bom dia. TAM 3597, Arbo 1. 3597, contato no radar, suba via Arbo 1 para o nível 360. 360, 3597. 4 horas e 15 de autonomia, alterando Ribeirão Preto, 124 a bordo. Fado 201, não prossegue para a Índia, contra 0 torre 1895, ajuste no 04. Índia, torre 1895, ajuste no 04, azul 4201. Vai lá. Do 367 da presença. Obrigado. Torre, Salvador, azul 42, está pronto, ponto 0 da pista, 1-0. Azul 4201, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, menos 050 graus, 5-9. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, azul 4201. Uma 172 a bordo. 3 adotados, parte 1, taxa Índia, ponto 010, torre 1895, ajuste no 014. Direito, TAM 3597. Gente, para 3597. 093 após a passagem da voz da venta, retaguarda autorizada, te mandou um taxa. Que após a vinha aqui na retaguarda, autorizado, chama táxi, voo no 093. Autorizando alinhar e manter o chão zero. Gonçalo, Salvador, bom dia. Aqui é o Alfa e Yankee, Quebec, Azul. Prossiga. Solicito o reboque no pátio 03 para o pátio principal, ponto 01. 4201, decolando aos 35, chamei o controle, frequência 120.8. 208, 4201. Princípio no 7 após desvio, vou direto Malba. Após desvio Malba, o DAN 35 no 7. Salvador, bom dia, 4201, está passando 1.200 pés. 201 no contato radar, suba via Dael para o nível 320. Via Dael 320, 4201. 22229, autorizado procedimento RNAV, sistema 90, reporte passando 366. Vai reportar, senhor, o 2220. Do 4958, bom dia. Está em contato com o radar 62 milhas de Salvador, voo em Mari, chama no ideal de descida. É 225, decolagem autorizada, fiscal 90-050, 0 grau 059. Fiscal 6225. Meia 211, autorizando alinhar e manter o chão zero. Coronete, passa nível de voo 150, chama centro em 1260, antena 1288. 1260, 1288, centro 35, no 7. Meia 49, reduz a velocidade para 2209. Reduzindo. Controle Salvador, bom dia, 6225, decolou na sua escuta. É 225, contato radar, suba via Arbo 1 para o nível 380. 380, Arbo 1, 4958, desse mantenha 5 mil pés, canal 9014. Coro 649, desse mantenha 4 mil pés, canal 9014. 4 mil completa, no 367? Afirmativo, inicia a partir do 367. Autorizado. 649. Controle Salvador 6225, pode mandar pro hoje, Elema, da presente? Obrigado, Elema. 6225. Né, 6211, decolado aos 41, chame o controle, frequência 120.8, boa viagem. 6211, bom dia. 6211, no contato radar, suba via da Elba no nível 360. Direto da Elma? Pesado, direto da Elma. Salvador, 2229-366. Salvador, 2229-366. Salido 2229, complete a aproximação, chame a torre 118.95. 1895, bom dia. Sim. Torre Salvador, cordial, bom dia, Passarelo 2229, passou 366. Passarelo 2229, reporte a 2372. Vai reportar. Atenção 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. Ponto 0 9 3 para o táxi, ponto 7 8 para a porta, 3 horas e 44, alterna Copia. 9 3, você segue táxi, 7 1, alterna 3 dia. Ponto 0 no 0, torre 1, 9 3, 1, 1, 8, 9 5, 0 1 4. 7 1, 20, ponto 0, 19, 14, 0, 9 3. Alguém que ingressa, 7 1, na posição 0 1, reposta o termo. Ok, no aguardo do voo. Torre Salvador, 2229, passarelo, visual, 1600. 2229, visual com pista? Visual com a pista. Tudo autorizado, pista 90, vento 030 graus, 59. Livre pouso, passarei 2229. Gol 649. 649, complete aproximação. Em nave, chega a torre 1895. 1895. 6225, passa 160, chama o centro em 1260, alterna 1288. 260-288-6225. Azul 4958, desça para 2500 pés, QNH 1094, voe direto sem avito 366, nome estabilizado, sinal do procedimento terminado. Gente, descendo 2514, direto 366, 4958. Chegou 649, final da dessa. 49, continue a aproximação, aguarde pista livre. Chove sobre a aeródromo, eu confirmo. Obrigado. Alô, passaria do 2229, livrou? Nós, autorizado Alfa aqui, do Pátio. Confirmando, Alfa, repórter de Juliette. Alfa, no seu Juliette, 2229. Pouso autorizado, pista 90, vento 050 graus, 59. Livre pouso, 49. Chame o centro em 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Comando 649, pouso autorizado, vento 030 graus, 59. Três, autorizado alinhar e manter o chão zero. Ali manteu no zero, no 093. Paulo Salvador, Alfa Yankee, Quebec, 7 do Pushback, 801, muito obrigado, bom dia. Gente, bom dia. 649. 649, então solo 50, 121, décimo 9. 219. Solo Salvador, bom dia, Gol 649. 49, autorizado, Alfa Juliet, posição 08, parte 1. Alfa Juliet para o 01, o Gol 08, o Gol 649. Afirmo, 08. 08. Estabilizado, 4958. 59. Controle 4958, estabilizado. 958, torre 1895. Salvador, bom dia, Azul 4958, 2 milhas do 372. Azul 4958, continue a aproximação, reporte visual para o campo, vento 020 grau 59. 93, decolado ao 52, chame o controle 1-2-0-8-8. 2-0-8, vou 093. Salvador, vou 093, cruzado 1710, bom dia. Bolo 093. Contato na decolagem, para 360, via saída Árvore 1. Árvore 1, subindo ao 360, com 093. Salve Salvador, aqui é o Papa Tango, Mike Zulu Juliette. Mike Zulu Juliette, bom dia, prossiga. Bom dia a todos, o Papa Tango, Mike Zulu Juliette solicita autorização de remoto, parada aqui na remota 1-2 até o Finger 09 do pátio principal. Zulu Juliette, só não compreendido qual o portão e qual destino vai prosseguir, poderia repetir? Afirmativo, nós estamos aqui, o Zulu Juliette, na remota 1-2 e vai até o portão 09 do pátio principal. Salvador, bom, 093, via esquerda para os 870, para evitar formações. Gente, reporta no final do desvio o gol no 093. Reportará no 093. E da livre inicial, reboque. E chame finalizando o portão 9. Afirmativo, Afirmativo, Zulu Mike, ao chegar no portão 9, informará o final. Firma, é outra aeronave, chamou para cópia. Bom dia, Rio 5975, para Fortaleza, na guarda de cópia, prepare a Momo, transição Fruti. Bom dia, o Rio 5973, informação Mike, autorização 310, Recife. Mais um minuto para a cópia, Rio 5973. Azul 4958. Na escuta. Tivemos uma indicação aqui do de falha do trem de pouso, mas apareceu e já desapareceu. Sim, apenas foi uma indicação do trem de pouso, falha do trem de pouso, não é isso? Afirmo, mas já está. Ele recolheu normal, a gente pode prosseguir para a nova aproximação. Gente, então 4958, suba para 4 mil pés, mantendo este decolagem, e chama o controle no 20.8. 4.1-2208, obrigado. 11, nível 350 autorizado, decolando na saída Momo, transição Froti, primeira curva à esquerda, pista 1-0. Acione 5050, controle Salvador 1-208. 320, limitado pela 300. Afirmo, curva à esquerda na Pro 310, limitado pela radial 300. 7495. Rio 5975, protegimento correto, sempre para posicionamento. Rio 5973, cópia. Prossiga. Rio 5973, autorizado Recife conforme a rota do plano. Nampa Zulu na 7, nível 330 autorizado, decolando na saída Pouca Transição Aracaju, primeira curva à esquerda, pista 1-0. Acione 5051, controle Salvador 1-20.8. Autorizado Recife 330, Nampa Zulu na 7, rota conforme, decola no 0 à esquerda, Pucaru, 5051-1208, Rio 5973. Rio 5973, cotejamento foi correto, sempre para estacionamento. Parado, cópia 3. Esquerda 290. A 93 chama Centro Recife na frequência 126.0. Recife 260, dono 093. Azul, 2775, qual que é esse? Bastion, Coral, position, Bastion, 401, 70. Azul, 2775, ready to contact and to my arrival and report right for the send. Right for the send, I call via my arrival, Azul, 2775. 958, está em condições de voltar para o 366 para Renato? Afirmo, 366. Retorno 2500 pés, o ajuste no 04, desce uma navegação na produção do 366, a meia dúzia de milhas norte do serviço do 366. Suficiente, então curva de esquerda para o 366, descendo 2500-2014. Gol 9937, autorizado Brasília, conforme a rota do plano, 12 Luna 7, nível 340 autorizado, saída Arbo 1, transição Alefa, primeira curva à direita, pista 10. Acione 5054, controle Salvador 1208. Autorizado Brasília, nível 340, rota comando plano, apelulo 17. Decolador 10, primeira curva direita, Arbor 1. 5054, transponder, controle 208, estamos no portão 10, gol 1937. Gol 9937, cotejou correto, se me puxe esse número. Amarelo 937. Só enfatizando a saída Arbo 1, transição elétrica. Sim, Arbo 1, transição Rio 5973. Rio 5973, livre, puxa, SNS, chame táxi. Livre, chama NAS 973. Torre 1, 18, decimal 95. Torre Salvador, azul 4958. Azul 4958, altímetro 104, vento 020 graus, 03 nós, pista molhada, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10. Livre pouso, azul 4958. segurança, vamos fazer. Rio 5975, mantenha a posição, aguarde para iniciar o pushback. Aguarde só um momento para a cópia, passaria do 2223. Táxi Rio 5973, 3 a bordo, Salvador, 3 horas e 55. Rio 5973, autorizado táxi via Pátio Ninja, ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 10014. Copiou o solo. Afirmativo, Pátio Índia, ponto de espera da 10, 1895, 10014, Rio 5973. Gol 9937, pronto para busca, chama na mesma 10. Gol 9937, livre por CSNS Metax. Autorizado, chama na mesma. Rio 5975, observando o tráfego da companhia retaguarda após o mesmo livre puxa cena chame táxi. Salvador, muito bom dia, Azul 4958, Lisboa via X. Azul 4958, prossiga táxi via Alfa e Kilo até o Pátio 3, posição 3, Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 3, Romeu. Rio 5975, copiou o solo? Passarido 2223, cópia. Passarido 2223, autorizado Vitória da Conquista, conforme a rota do plano. Nível 180 autorizado, decolando na saída Arbo 1, após DCT. Primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5062, controle Salvador 1208. Passarinho do 2223, cotejou correto, sem puxa estacionamento. Five can continue descent to 2500. Passing ahead. Present ahead to Sierra Vito 366. 774-75, descent to 2500 feet, QNH 104. Direct to the VH report, Sierra Vito 3, correction. Make sure RNA runway 10 and report Sierra Vito 366. Roger. NH1014, down to 2500 and present head, Sierra Vita 366. Salvador, bom dia, Rio 5973, próximo ponto de espera da 10, tá pronto. Rio 5973, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 040 graus, 04 nós. Atente para a pista molhada. Alinha e decola ao 90, Rio 5973. O 9937, autorizado o táxi via Pátio Ninja no ponto de espera da 10, chame Torre 118 decimal 95, quem nega 10014. 10014, autorizado Pátio Ninja, ponto de espera 1895, gol 9937, bom dia. Copiado 03, confirme o autonomia 0300. 08. Sim, de Rio 5975, autorizado o táxi, observando o Boeing da Gol, que vai ingressar como número 1 no pátio 1. Após o mesmo, chame no ponto de espera da 10 como número 2, o QNH 1014. Frequência da torre 118 decimal 95, confirme a alternativa.